assim foi soterrado. Vida do crime, ilusão, nem sempre por falta de opção se envolve. Talvez por ibope ou fama, desande e sai no prejuízo correndo. O risco de ser mais um morto, mais um corpo em exposição ali no campão. Deu de cara com a morte, sem sorte, descendo a sepultura. Vida dura, se não se cuidar, vai se tornar pior. Do que adianta ter e não saber aproveitar, desfrutar de tudo que conseguiu conquistar. Melhor acordar antes do tempo se esgotar. Vida do crime, pura ilusão. Dinheiro no bolso e mais um corpo no caixão. Perdeu a fé de Cristo afastado. Castelo desabou e assim foi soterrado. Vida do crime, pura ilusão. Dinheiro no bolso e mais um corpo no caixão. Perdeu a fé de Cristo afastado. Castelo desabou e assim foi soterrado. Siga sempre em frente, mas sem olhar para trás. A vida nos traz surpresas demais. Com Deus não se brinca, de alma limpa, perdeiro da vida. Dádiva de Deus, quem permaneceu, sobreviveu na sua presença, na convivência. A alma purifica, a família está unida. Vitória concluída, vida, herança divina, não se desperdiça. Não, não, não se entrega de mão, beijada pra morte. Seja forte, você vale mais que toda a riqueza do mundo. Não me iludo, siga o exemplo, faço o mesmo e vitorioso será. Dê a volta por cima, vira o jogo antes do tempo esgotar e vem. Vida no crime, pura ilusão. Dinheiro no bolso e mais um corpo no caixão. Perdeu a fé de Cristo afastado. Castelo desabou e assim foi soterrado. Vida no crime, pura ilusão. Dinheiro no bolso e mais um corpo no caixão. Perdeu a fé de Cristo afastado. Castelo desabou e assim foi soterrado. História sem glória, saudade, memória, lembrança de quem partiu pro além. Distante do bem, bem perto do mal. Estrada pro inferno, juízo final. Mais um funeral, rotina normal. Favela em guerra, respeito capital. A dor é real, provoca revolta. Lágrimas, flores, caminhos sem volta. Aberta as portas para a perdição. Que fica da vida só uma ilusão. Breve esquecida no coração. Silenciada no fio do caixão. A tentação você abraçou. No pique, estrela que o inferno lançou. Não se ligou, sem fé se jogou. Por trás da miragem, saudade. Adiador, adiantou ter tudo do bom. Dinheiro, poder, depois solidão. Numa ilusão, só tentação. Esquece de Cristo, perde a salvação. Esquece do amor de um redentor. Que um dia do mal te libertou. Cenário de guerra, maldade que impera. O anjo na terra sem pé não prospera. Mas Cristo conduz a salvação. Demônio que insiste na tentação. Fama, sucesso, poder e ilusão. Dinheiro no bolso, sorriso no rosto. E mais um corpo no caixão. Aqui, Moura, profecia final. Tamo junto, irmão. Vida do crime, pura ilusão. Dinheiro no bolso e mais um corpo no caixão. Perdeu a fé de Cristo afastado. Castelo desabou e assim foi soterrado. Vida do crime, pura ilusão. Dinheiro no bolso e mais um corpo no caixão. Perdeu a fé de Cristo afastado. Castelo desabou e assim foi soterrado. Quantas vezes só tristeza de sabor e a dor te incomoda. Mas o amor do Redentor te abraçou. Com você se importa, abre a porta. Coração é a passagem, a decisão, a chave da vida está em suas mãos. Salvação é pessoal, acorda, não se engane. Vida eterna com Cristo, para é você quem faz. Não olhe para trás. Todos seus problemas não são nada para o Deus que é mais. Mano, chega, retoma sua posição. Entre em ação, atenção. Quem é? Fica de pé, não abandona a missão. Ilusão do mundão, nem me viu. Sou cidadão do céu, a mil contra o mal. Igual a Jesus, não tem ninguém que te dê o aval. Acesso garantido diante do Pai Celestial. Na moral, chega, tá esperando o que pra vir à mesa? E ser vencedor ao lado do autor que ressuscitou. Vive pra sempre, não afaste, aproxime. Se lembre que ele é o Senhor, Senhor Supremo, Criador do Universo, Deus Eterno. O grande eu sou. Vida do